Puxando a 6259, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. No 2, 9 milhas oeste do São Conde. Serviço está terminado. Chame controle Aracaju, no 2013. Aracaju 203, o 2732, obrigado. Puxando a 6259, autorizado a colagem pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 09 mais. Poxa, na 6259, decolado aos 3-0, chame controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 1-2-0-8, bom trabalho, 6259. Seneca 259, contato para a decolagem, suba via saída São João 1, transição ótima para o nível 360. Seneca 259, autorizado, Leda. 2897, chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.1. 2835, a secundária, poderia confirmar? 125.1. 125, obrigado. 1295, chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.1. 2835, 1258, 6259. 1251. 1251, obrigado. Salvador, azul 2781, no próximo ponto de espera na 10. Azul 2781, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1, 10 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, azul 2781. Chega 272. Iniciando. Gente. Decolado 248, time controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Ali, boa noite, o azul 2781, Arbor 1. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 180, cancelada a restrição. Ok, cancelada a restrição, o azul 2781. 7083, Calcaida into the descent 4,000 feet, VNH 1015, viable for arrival. Complete 4,000, 1015, off your right, Europa 08. Oi, Salvador, boa noite. Azul 9543, ponto esquerda, 90, pronto. Azul 9543, autorizado, alinhada e decolagem está na 0, vendo 1110 graus, 079. Autorizado, alinhada e decolagem 10, Azul 9543. Na 705, autorizado, alinha e manter pista na 0. Manter na 0, certo. Chame o controle, 120, decimal 8, obrigado, bom serviço, 9543. Salvador, azul 9543, boa noite. Azul 9543, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 380, voa Leda. 380 Leda, 9543. Luna 705, autorizado decolagem, pista na 0, vento 100 graus, 079. Decolagem autorizada na 0, Luna 705. 705, decolada 2200, chame controle 120, décimo 8, meu voo. 208, boa. Salvador, agora 705, 1500, São Bruno. Colômbia 705, contato radar na decolagem, supra para o nível de voo 360 via saída Tambuno. 360 via Tambuno. Solicita a Prodileda 705. Colômbia 705, mantenha o perfil da saída Tambuno. Mantenha o perfil. Do 2781, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128, 2761. 2781, exato. 9543, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 1.2835, 251, obrigado, 43. Distance 2,000 feet, main H1015, exit ILS X-ray runway 10, report established. Ok, down to 2,000, 1015, I told you established ILS 10, robot 03. 2705, voa direto da GEL, chamo Centro Recife, frequência 1222-35, alterna 125-1. 2235-35, direto da GEL, 705. Bono 705, a secundária 125-1. 25, obrigado. Europa 083, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 118.95, 118.0. Salvador Tower, Europa 083, boa noite, estabiliza ILS 10. Airplane 083, boa noite, clear with Chelena, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Okay, clear to land 10, Europa 083. Salvador 099, ponto espera pronto, boa noite. Bono 099, boa noite, mantenha a posição visual com o Airbus na final da 90. Afirma, Bono 099. Bono 099, após a passagem do Airbus que pousa na 10, autorizado, alinhar e manter. Após o Airbus, alinhar e manter, no 099. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 9545 com a Sierra Transfere. Azul 9545, aciona a identificação. É, só ratificando aqui, é Golf. Do 9545, contato radar 75 milhas nordeste do Oeste de Salvador. Voa Bonf para a chegada Bonf, reportando a ponta ideal de descida. Voando Bonf, chegada Bonf, reportará a ideal de descida, o 9545 da Azul. Point 099, autorizado, decolagem, pistão 90, vento 1110 graus, 08, nós. Autorizado, decolagem, estamos 0099. Olimpo 02, aciona a identificação. Identificação, 099, decolado aos 17, chame o controle 120, decimal 8, por favor. Aqui 108, pelo. Está a chegada Bonf, reporta no ponto de áudio descida. Bonf na torre, pelo, vai reportar no dia 22. Voo 1099, contato radar na decolagem, suba via saída Bruno para o nível de voo 360. 360, com referência para o seu voo direto Arbor ou Elefa? Voo 1099, voo direto Elefa. Obrigado. Voador 2, é o 9545 para descida. Azul 9545, desça para o nível de voo 050. 050, 9545. Olimpo 02, desça para 4 mil pés, ajustando a 0 no 5. Desça para 4 mil com 1.500, ajustando a 0 no 5.